Ora, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à terceira sessão deste sétimo ciclo de conferências. Antes de mais, é nosso dever pedir desculpa por este atraso, mas, enfim, os nossos convidados vieram, por sinal, todos hoje de Lisboa. Enfim, uma questão com a qual nós estamos cada vez mais habituados, não tanto pelo seu ministro, que já é uma coisa mais ou menos normal, mas também os nossos distintos convidados que vivem, trabalham e residem no Porto. Hoje aconteceu que estavam todos em Lisboa, portanto, um dia de mau tempo, portanto, pedimos desculpa por esse atraso involuntário. O tema que nos traz aqui hoje é, sem dúvida, um dos temas mais importantes e mais prementes da nossa vida coletiva, de quem vive no Porto e de quem vive no Norte. Tem a ver com o desemprego e parece-me que conseguimos reunir aqui três personalidades que certamente nos vão ajudar a perceber melhor qual é o ponto concreto no qual nos encontramos e também, na medida do possível, nos hão de apresentar algumas maneiras de alguns cenários, algumas perspectivas que nos permitam, de alguma forma, sair desta situação gravíssima no qual nós nos encontramos. Portanto, os nossos convidados dispensam apresentações. Professor Daniel Bessa, sou ministro Vieira da Silva, o engenheiro José António Barros. Agradecer a todos pela vossa presença aqui hoje. O tema que nos traz aqui hoje é novas tecnologias e tradição, que estratégia económica para combater o desemprego. O tema, portanto, é muito abrangente, mas deixa desde já uma questão em aberto, que me parece ser a mais importante, que é de saber se aquilo que é o perfil tradicional da economia nortenha é suficientemente sustentável a prazo para gerar emprego. Aquilo que nós sabemos nos últimos anos é que não. Eu sirvo-me, por exemplo, dos últimos números referentes ao quarto trimestre de 2009, que nos mostra que o desemprego no Norte subiu para 11,9%. Já é um déficit, que é o maior déficit registado desde sempre, relativamente àquilo que é a média do desemprego nacional. Já é uma diferença, perdão, de 1,8%. O desemprego em Portugal está nos 10,1%. No Norte, repito, 11,9%. Aquilo que é possível constatar é que a maior parte do desemprego é gerado precisamente por aquilo que se designa normalmente por indústrias tradicionais. O número de ativos, de pessoas empregadas, reduziu-se de 55 mil no terceiro trimestre, no, perdão, no quarto trimestre de 2009, mas destes 55 mil, 27 mil trabalhavam precisamente nas indústrias transformadoras. Nós olhamos para os números, eles são claríssimos, os níveis de exportação, os níveis de atividade, de produção da indústria do têxtil e vestuário, do calçado, do mobiliário ou até mesmo da cortiça estão em queda há anos, sistematicamente, e, portanto, era importante nós sabermos qual é a expectativa destes nossos ilustres convidados sobre quando e como é que esta crise, este plano inclinado, se pode suster e de que modo é que nós podemos aspirar a chegar lá da forma mais fácil. O modelo destas conferências, eu suponho que muitos de vós já sabem como é que funciona. O seu ministro Vieira da Silva vai-nos fazer aqui uma apresentação genérica do tema. Haverá depois comentários do engenheiro José António Barros e do professor Daniel Bessa, findo os quais entraremos num período de perguntas e respostas com a plateia. Nós normalmente costumamos cumprir o horário de fecho destas sessões, que estão programadas para durar 2 horas. Nós começamos com 20 minutos, 25 minutos de atraso. Poderemos adiar um pouco o final da sessão, das 11h30 para meia-noite menos 20, meia-noite menos um quarto, mas era bom que pudéssemos, sem dúvida, acabar aí. Não gasto mais tempo, passo a palavra ao seu ministro. Muito boa noite. Eu gostaria de começar por agradecer o convite aos organizadores, em particular à Universidade Católica, saudar não só o nosso moderador de hoje, mas também os meus colegas de debate, o engenheiro José António Barros e o professor Daniel Bessa, e saudar todos os presentes, os que quiseram vir aqui hoje assistir a este debate. Tenho que confessar que não estou ultimamente muito habituado a este papel, de fazer a apresentação. Aos ministros normalmente pede-se que façam o encerramento, mas é com todo o prazer que assumo essa responsabilidade. O tema é, de facto, um tema de grande atualidade, de grande interesse. É um tema, obviamente, complexo e muito aberto. Eu irei deixar-vos aqui, tentar deixar-vos aqui algumas reflexões que, do diagnóstico até a algumas ideias para as políticas e as atitudes que nos podem ajudar a superar as dificuldades que vivemos hoje. Irei, obviamente, centrar-me muito nesta frase, que estratégia económica para combater o desemprego, não deixando, obviamente, de relevar a questão das tecnologias e da tradição e dos olhares cruzados, mas isso está garantido pela presença deste painel. Um primeiro ponto sobre questões de diagnóstico. Já foi dito que, do ponto de vista do emprego, vivemos hoje na região norte um momento particularmente difícil, particularmente crítico, com um crescimento da taxa de desemprego claramente acima da média nacional, claramente acima daquilo que são os nossos valores históricos, e com também uma perda de emprego no conjunto do emprego nacional, que, não sendo muito expressiva, é ainda assim relevante. Se olharmos um horizonte de 10 anos, a região norte é a única região que perde, ainda que 6 décimas, mas são 6 décimas do peso no emprego que existe no nosso país. É a única região em que isso acontece, e depois as outras regiões ganham um bocadinho, que não Lisboa, neste caso, que fica estável nestes 10 anos, mas as outras regiões ganham um pouco do peso que aqui é perdido. Portanto, há aqui uma situação, que, se combinarmos a questão do emprego com a questão do desemprego, uma situação que merece uma reflexão também do ponto de vista da compreensão. Eu identificaria, sem ser exaustivo, até porque o tempo não o permite, três questões que me parecem chave para compreender a situação que vivemos hoje. Uma delas, duas delas, natureza estrutural, uma outra, obviamente, mais conjuntural. Em primeiro lugar, há aqui uma raiz para as dificuldades económicas que o país tem e que a região norte tem. Eu vou centrar-me principalmente nesta relação país-região norte. Há aqui um déficit que é, a meu ver, e julgo que na opinião de muitos analistas, um dos déficits mais decisivos e mais estruturantes do comportamento da nossa economia. E esse é, naturalmente, o déficit externo. O facto de nós termos uma economia que produz menos do que aquilo que consome, para dizer de forma muito simples. É uma realidade histórica, velha, de muitas décadas, para não dizer de alguns séculos, mas que hoje, nas novas condições que marcam o funcionamento da nossa economia, o facto de pertencermos à União Europeia, à zona euro, o facto do mundo ter mudado muito, esse déficit constitui, provavelmente, o obstáculo maior à libertação da capacidade de crescimento da nossa economia. E sem capacidade de crescimento, sem crescimento, é muito difícil que se criem também volumes significativos de emprego. O déficit com o exterior constitui um travão ao nosso potencial de crescimento, que é fundamental ultrapassar. Este é o primeiro aspecto. E é um aspecto que está muito ligado à região norte, já que na região norte se centrou, ao longo das últimas décadas, o essencial da vocação exportadora do nosso país. Uma segunda questão, um segundo fator explicativo para o que vivemos, e os indicadores que podemos identificar, tem a ver com uma mudança muito relevante no que respeita às condições de concorrência da nossa economia. Portanto, essa mudança é uma mudança que ocorreu ao longo das últimas décadas e que torna cada vez mais difícil e mais exigente a competição das nossas empresas com os mercados, nos mercados onde elas se dirigem, seja o mercado nacional, seja os mercados externos. Gostaria de dizer, não é esta mudança das condições competitivas que explica o primeiro aspecto que eu disse atrás, porque mesmo quando nós tivemos situações de crescimento económico robusto e até, por vezes, puxado pelas exportações, mesmo assim, em todas essas conjunturas, ou esses ciclos económicos, continuamos sempre com um déficit na nossa balança de bens e serviços. Depois poderia ser mais, melhor ou pior compensado por outros movimentos, mas esse primeiro aspecto permanece sempre como pano de fundo. Mas agora ele é, de alguma forma, agravado, ou pelo menos tem que ser entendido, acompanhado por esta profunda mudança das condições de concorrência na nossa economia. Este tema daria para uma sessão só, se nós nos lembrarmos o que é que mudou desde que a economia portuguesa se começou a abrir para o exterior de forma mais intensa a partir dos anos 60 do século passado, o que é que mudou até hoje? Mudou o nível de proteção da nossa economia, o nível de proteção dos mercados destino das nossas exportações, mudou a nossa inserção geoeconómica e geopolítica, mudou, finalmente, a nossa capacidade de mobilizar instrumentos de política económica que foram muito importantes durante décadas e que hoje estão, de alguma forma, afastados da nossa da capacidade de os utilizar em virtude de fazermos parte de uma zona que tem uma moeda única, tem regras de política monetária conjuntas e tem até regras de política orçamental também fortemente condicionadas pela estratégia comunitária, para além de, pelo facto de fazermos parte da moeda única, a tradicional estratégia, ainda hoje muito utilizada em muitos países, de gestão cambial, ter sido deslocalizada de Portugal para a zona euro. Portanto, esta mudança competitiva é, obviamente, um fator muito importante para explicar o que acontece em termos de economia e em termos de emprego. E depois há um terceiro fator que não podemos deixar de valorizar, que tem a ver com o facto de vivermos hoje uma crise com uma intensidade e uma profundidade que resiste a qualquer comparação nas últimas décadas. Se nós olharmos para, por exemplo, os dados do desemprego na região norte, verificamos que há aqui duas situações distintas. Há uma situação de desemprego estrutural, principalmente estrutural, não apenas estrutural, mas que se mantinha mais elevado que a média nacional já há um bom par de anos esta parte, em 2006, 2007, em 2008, mas aí estávamos na região, por exemplo, em 2008, abaixo dos 9% da taxa de desemprego, com a recessão e a crise económica internacional, passámos para o valor que já foi dito, os 11,9%. Quer dizer que há aqui uma componente de desemprego que tem, que tem características claramente conjunturais. Não podemos esquecer isso. E julgo que vale a pena distinguir aqueles movimentos que têm uma natureza estrutural mais profunda daqueles que têm uma natureza conjuntural. A economia portuguesa, como grande parte das economias europeias, foi atingida por uma espécie de mancha de óleo, de crescimento de mancha de óleo, de fatores recessivos que se abateram sobre todas as áreas, praticamente todas as áreas de criação de emprego. Daquilo que aconteceu nos dois últimos anos, foi um aumento do desemprego que atingiu praticamente todas as áreas da nossa economia e que, obviamente, é mais grave quando já estávamos, como estávamos na região do Norte e, em particular, em algumas sub-regiões, com níveis mais intensos de desemprego. Portanto, julgo que estes três aspectos têm que ser entendidos. Poderia, obviamente, citar outros, mas escolhi estas três dimensões: o caráter estratégico do nosos equilíbrio externo, a mudança do padrão competitivo em que estamos a funcionar e uma crise profunda que está a marcar a presente conjuntura, desde o ano 2008, para encontrar explicações que nos levam a perceber qual é a razão de ser dos números que temos hoje. Deixem-me fixar um pouco nesta segunda dimensão, a mudança competitiva e as implicações para a economia do país e para a economia da região norte. Bom, essa mudança competitiva, o que é que veio pôr em causa? Veio pôr em causa um padrão de competitividade, um modelo de competitividade, que foi aquele que alimentou o crescimento, com poucas mudanças, o crescimento durante décadas da nossa economia. E veio transformar significativamente a estrutura de emprego do nosso país e também, naturalmente, da região norte. Eu não queria estar aqui a amassar excessivamente com números, mas há alguns números que são verdadeiramente estruturantes para percebermos o que se passou em Portugal nas últimas décadas. Por exemplo, numa série longa, de 95 até 2008, o trabalho por conta de outrem, portanto, trabalho assalariado, modificou-se de uma forma muito intensa do ponto de vista do que é a sua estrutura. No país, por exemplo, o peso das indústrias transformadoras, que são o essencial daquilo que nós chamamos em economia os bens transacionáveis, caiu de 39% para 22% no conjunto do país. Enquanto que na região norte, esse peso... Estou a falar do emprego por conta de outrem, não do emprego total, mas do emprego por conta de outrem, aquele estruturado nas empresas. Na região norte, o peso das indústrias transformadoras caiu de 54% para 34% na estrutura global do emprego. Uma queda de 20 pontos. Isto em 95 a 2008, não, em menos de 20 anos. Depois poderia, o tempo é sempre mais curto do que nós pensamos, poderíamos ainda tentar perceber que atividades é que originaram esta mudança? Bom, obviamente, se caiu na indústria, e se o emprego, ele não caiu da mesma dimensão do ponto de vista global. Também vale a pena ver onde é que crescemos para substituir estes empregos. Não necessariamente as mesmas pessoas, mas para substituir esta estrutura. O país e também a região norte, ainda com dinâmicas um pouco diferentes, criou emprego, principalmente nas áreas dos bens não transacionáveis, dos serviços, bens e serviços não transacionáveis, naqueles que são principalmente consumidos no mercado interno. Na área do comércio, na área dos serviços prestados às empresas, aqui vale a pena aprofundar este tema, este aqui não é bem uma terceirização, por vezes é uma reorganização do tecido empresarial, mas isso já seria uma questão mais de pormenor, ainda que muito importante, e nas áreas de procura das comunidades e das famílias, nas áreas sociais. Também um pouco em setores económicos como a saúde. Estou-me a referir não ao setor público, estou a falar apenas aqui do setor privado, não estou a falar do setor público. Se nós depois olhássemos para dentro da indústria, percebíamos também com clareza que aquilo que aconteceu no país foi uma diminuição significativa do peso de algumas indústrias que alimentaram uma boa parte das nossas exportações. No país, por exemplo, a indústria têxtil, no país, caiu em pouco mais de 10 anos, 6%, passou de 28% para 27% do emprego estruturado. Na região norte, essa queda foi igualmente significativa, caiu de 40 e poucos para 35%. Estou sempre a falar do emprego nas empresas, no setor estruturado da economia. Há, pois, aqui uma mudança significativa na nossa estrutura de emprego. Há uma lógica de criação e distribuição de emprego muito marcada por estes fatores que eu há pouco apresentei como fatores explicativos. Se muita desta mudança é uma mudança inevitável e que tem a ver com a tal alteração da nossa colocação no mundo, há outras componentes que significam uma fragilização da nossa economia. Este processo de desindustrialização não é idêntico a toda a parte, se nós falarmos no têxtil ou no calçado. Vamos encontrar no país e na região norte quedas do emprego em ambos os setores. Mas as consequências económicas dessas quedas são naturalmente distintas. Porque enquanto no setor têxtil dá-se uma distribuição de emprego menos acompanhada por uma valorização da atividade económica e da produção, no setor do calçado há uma queda de emprego, mas há uma valorização da produção, há um valor acrescentado incorporado nesse setor, que depois também se vem a refletir nas exportações. Mas aquilo que é verdade, independentemente destas mudanças que eu ilustrei com estes dois exemplos, é que este processo de desindustrialização é um processo que contém riscos significativos. E este processo de deslocação do emprego, de uma forma, que eu diria, muito pesada, para os serviços e bens não transacionáveis, ou seja, aqueles que só circulam no mercado interno, em detrimento do emprego que gera, que cria, que fluxos de exportação, é algo que não pode deixar de nos preocupar. Duas mais reflexões, depois destes dados um pouco mais explicativos da situação que nós vivemos. Como é que nós podemos visualizar um processo de mudança, que tem que ser um processo de mudança que acompanhe esta dinâmica, não pode ser um processo de mudança que ignore esta dinâmica, porque ela é muito pesada, tem fatores explicativos muito pesados. Como é que nós podemos visualizar, do ponto de vista estrutural, sendo uma lógica de médio, de longo prazo, uma lógica sustentável, uma mudança que seja positiva do ponto de vista da capacidade de criar emprego? Eu julgo que não há muitas alternativas para o nosso país. Nós precisamos de reorientar de novo, ainda que em condições diferentes, uma parte substancial da nossa capacidade de criar riqueza para o setor dos bens transacionáveis, para o setor exportador, para o setor que concorre no mercado interno com empresas que aqui colocam os seus produtos e os seus serviços. Porque aí é aí que está a capacidade de criar riqueza com níveis mais intensos e com, penso eu também, e desejavelmente, com níveis mais sustentados. A pergunta óbvia é esta: bom, mas essa evolução para atividades exportadoras de bens e serviços, cada vez mais os serviços têm uma importância grande na exportação, também em Portugal, tem por si só a capacidade de criar o emprego que necessitamos para sair desta crise de baixa da taxa de emprego, de aumento da taxa de desemprego? Por si só, eu diria que não. A modernização de muitos setores económicos, mesmo a inovação na criação de outros setores económicos, é hoje muito menos criadora de emprego, do ponto de vista direto, do que era no passado. A estratégia tem que ser, a meu ver, e é esse o caminho que, de uma forma decidida e de uma forma muito convicta, julgo que temos que seguir, a estratégia passa por saber que a absorção de muito do emprego libertado por setores industriais, ou que não encontra saída nesses setores, tem que passar, de facto, também pela valorização do emprego criado nos bens não transacionáveis. Tentando explicar a ideia de uma forma muito simples, precisamos, à semelhança de outras economias que o fazem de uma forma muito eficaz, de ter fortes setores exportadores internacionalizados que criem riqueza, que criem rendimento, que, por sua vez, dê capacidade de gerar uma procura dirigida aos bens e serviços não transacionáveis, aqueles que estão ligados à vida das comunidades, à vida das famílias, às necessidades de cada um. E que o possam fazer valorizando a dimensão, também ela empresarial, dessa atividade. Hoje, muito dependente, que existe, que tem crescido, que tem importância, mas muito dependente do financiamento público. É esta dupla dinâmica de um setor exportador forte, ainda que possa ter menos gente associada diretamente, mas que crie a riqueza, os negócios, a procura que depois alimente todo o restante da economia, um pouco a imagem do iceberg. Como todos sabemos, o iceberg, nós vemos a menor parte do iceberg é aquela que se vê, é aquela que está acima da linha d'água. A maior parte é aquela que está abaixo da linha d'água. Com o emprego também se passa muito isto. aquilo que faz mover os icebergs, não sou perito nessa área, suponho que serão as correntes marítimas, mas eles têm que ter uma parte ao de cima. A parte que está acima da linha da água. Essa parte, na economia, é, de facto, o setor dos bens transacionáveis das empresas que concorrem em mercados alargados. E que depois permitem que, fornecendo elas próprias bens e serviços, alimentando as necessidades das comunidades e das famílias, um outro setor voltado para o mercado interno possa também ele criar emprego. Isto é particularmente importante porque é aí, nesse setor, em que, naquelas áreas onde a reconversão do emprego é mais difícil, se pode encontrar alternativas para o emprego libertado. Tenho 5 minutos? Ou já está? Bom, exemplificando de uma forma muito simples. Um dos problemas que vivemos no nosso país, e em particular na região norte, este é um problema específico da região norte, é que há alguma libertação de emprego, alguma destruição de emprego significativa do setor industrial, temos que reconhecer com toda a franqueza que dificilmente será recuperada por uma nova atividade industrial. E aí, a capacidade dessa tal procura de proximidade, dessa tal economia mais densa, mais preenchida do ponto de vista das dinâmicas locais, é, a meu ver, indiscutivelmente, a resposta. Finalizaria com, depois desta ideia muito genérica, mas também isto era uma apresentação global, foi uma apresentação genérica, portanto, com uma reflexão final sobre a capacidade da região norte percorrer este caminho. Eu, ao contrário de alguns, julgo que a região tem um conjunto de fatores particularmente positivos para percorrer este caminho. Também tem dificuldades, e provavelmente a maior delas é essa libertação, essa destruição de emprego, com dificuldades de se reconverter de novo em emprego industrial. Mas tem também um conjunto de fatores que concorrem para tornar viável este movimento. Desde logo, a região soube criar, desde logo ela tem uma tradição de espírito empresarial e de capacidade de iniciativa que tem que estar presente neste movimento. Depois soube criar, ao longo das últimas décadas, provavelmente como nenhuma outra região do país, uma rede de capacidade de produção de conhecimento que é, julgo eu, indiscutível. O eixo, vamos a sair um pouco da região norte, mas o eixo Aveiro-Braga concentra hoje em si, quer nas velhas universidades, eu não diria que esta em que estamos seria uma velha universidade, mas quer nas velhas universidades que vêm da primeira metade do século XX, quer naquelas que se desenvolveram de uma forma extraordinária na segunda metade do século XX, Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, há aqui uma rede de capacidade de conhecimento, de produção de conhecimento, há um conjunto de centros de know-how, de saber, centros tecnológicos, há uma capacidade de recursos humanos que podem e devem ser um fator extremamente positivo para esta mudança naquela dupla lógica de que eu há pouco falei. É uma região que tem hoje níveis, este é um tema sempre muito polémico, mas níveis de acessibilidade incomparavelmente mais vantajosos do que tinha não há muitos anos atrás. Está bem inserida do ponto de vista das acessibilidades internacionais e poderá, e eu espero que venha a estar, cada vez melhor inserida. E tem, e este aspecto é, a meu ver, um aspecto extremamente importante, um modelo de ordenamento territorial que, tendo problemas, é, do ponto de vista económico, um instrumento que favorece a criação de um novo empreendedorismo e a criação de polos de crescimento e de inovação. Julgo, pois, e não vos amasso muito mais, penso que já ultrapassei o meu tempo, que nós temos que vencer, e esse é outro debate, a crise que estamos a viver, muito provocada pela recessão internacional. Temos que ultrapassar as dificuldades associadas aos desequilíbrios macroeconómicos que essa crise veio criar. Mas temos que ter sempre uma orientação principal, que é a orientação para a mudança daquilo que está na base da nossa capacidade de criar riqueza e criar emprego. E, a meu ver, a palavra fundamental é inovação empresarial, capacidade de articulação entre os centros de conhecimento e os centros e as dinâmicas de empreendedorismo e a capacidade, obviamente, de seguir os bons exemplos. E os bons exemplos são aqueles que alimentam a sua modernização numa forte capacidade de trabalho em conjunto. Esta é uma das maiores dificuldades da economia portuguesa. Ao contrário de outras, temos escassas tradições de setores económicos que se souberam organizar para concorrer no mercado externo, no mercado europeu ou agora no mercado global. Temos que o saber fazer com mais capacidade e as políticas públicas, seja no domínio do ambiente de negócios, da inovação, da formação profissional ao longo da vida, devem servir apenas e principalmente como instrumentos que favoreçam essa capacidade de empreendedorismo e, desejavelmente, essa capacidade de trabalho em conjunto por quem tem também a capacidade de criar as condições para produzir riqueza e produzir emprego. Muito obrigado pela vossa atenção.